só você chegar, meu coração acelerou. Eu tentei te olhar, mas seu sorriso nem notou. Tantas noites sonhei em te ter nos braços meus, mas você não me viu, nem percebeu os olhos meus. Amor que escorregou na curva da ilusão, você passou, não ficou, me levou o meu coração. Amor que não se deu, fugiu sem explicação. Só eu fiquei no vazio desse sonho em vão. Amor que escorregou na curva da ilusão, você passou, não ficou, e levou meu coração. Amor que não se deu, fugiu sem explicação. Só eu fiquei no vazio desse sonho em vão. Te vi de longe dançar com outro alguém no salão. A cada passo eu sentia que partia em mil pedaços meu chão. Eu tentei me afastar, fingir que não doeu, mas a verdade é que você nunca foi amor só meu. Amor que escorregou na curva da ilusão, você passou, não ficou e levou o meu coração. Amor que não se deu, fugiu sem explicação. Só eu fiquei no vazio desse sonho em vão. Agora eu vou me libertar, buscar outro amor que queira me amar. Quem sabe um dia você vai lembrar do amor que deixei escapar no seu olhar. Amor que escorregou na curva da ilusão, você passou, não ficou e levou meu coração. Amor que não se deu, fugiu sem explicação. Só eu fiquei no vazio desse sonho em vão. Só eu fiquei no vazio desse sonho em vão.